890.35, CM1 9.8, bom voo. 1-9-9-8-3-8-9-0. A linha aí decola pista no zero, vento, calma. Zero, tem deformação quilo, para autorização aqui. Absa 6570, formação em curso Lima, aguarde para cópia. Tem para copiar ali. Estacionamento da 3517, portão 2. Confirme a última aeronave que chamou? 3517, puxa estacionamento no 2. Da 3517, autorizado o push e acionamento, reporte pronto para o táxi. Voltará para o táxi 3517. CIF nível 360, decola da pista 10, saída Puca, Aru, rota Upper Whisky 58, aciona 5134, frequência do controle 1-9-8. Gente, atualizado CIF 360, decolando da pista 10, Puca, Aru, Upper Whisky 58, 5134, 5139-8, sacar com 6570. Apsa Cargo 6570, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Cortaremos. Trib 5514, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Paulo Salvador, Asa Cargo 6570 no Pátio 13 para pushback do Nanã. Avisa 6570, aguarde por gentileza, tem um tráfego da Trip que já iniciou o pushback. Baixar travado. Sente por autorizado, pistão já. Livre pouso 2229. Mantenha a posição e aguarda, é o número 2 do setor, tenho duas aeronaves para sair do pátio 3. Confirme? Dá para fazer o coordenação? Não, porque a aeronave vai, deixar, vai ser preterida, entendeu? Eu só tenho uma saída no pátio 3 e a sua aeronave fica exatamente na saída do pátio 3. Como? Aguarda, por gentileza. Trip 55 no 4, próximo pro Fuji. 55 no final do Fuji, 55 no 4. Sim, estou vendo contato visual agora. Solo no 865, dá bom pushback e acionamento no 08. Vamos lá. Gol no 865, aguarda, por gentileza. Aguarda. Salvador, será o 9970 para aprovação TDC da 340. 9970, confirma o seu estimado para decolagem, por gentileza. O 3517 para ataque, você tem o 31 no hotel na Ribeirão, 4 horas e 40. Confirma a aeronave que chamou? 3517, táxi. 131 a bordo, Ribeirão, 3 e 40. Prossegue via Índia e Alfa, ponto de espera 786, altímetro marca 1012. Gente, retificando 4h40 de autonomia. 4h40, gente. Salvador, TIP 55 no 4, pago táxi, 4 horas, alterna Salvador, 4h09 a bordo. TIP 55 no 4, vai seguir em frente via Índia e Alfa, ponto de espera 786, altímetro marca 1012. Obrigado. Não, pode estar em 118,6, 35,5 no 4. A APSA 6570 está condicionada após até a passagem da TR da tripla retaguarda, autorizado o push no pátio 3. Gente, após a passagem da TR, está autorizado o push, APSA cargo 6570. Gol no 093, após a passagem da TR da tripla retaguarda, vai ser só o push de maneira que fique no através do gate 612. Gol 1865, autorizado push no 08, chamando quando pro táxi. Autorizado push, boa noite, 65. 1219, é isso? Firmo. Até já, obrigado. 2229. Solo, bom dia, passarei do 2229. Passarei do 2229, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Pela Alfa, reportará antes da Juliette, 2229. Torre Salvador, vou ter Salvador, tá 3517, informa pronto também, ponto certo. 3597, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 030 graus, 4 mais. Aí decola da 1-0, 3597. Trip 55 no 4, após Marília, alinha-me. Senta, poder passar a aeronave da planta decolar, mantenha a 1-2-0-3-5-5 no 4. Confirmando a linha, decola 3517. Afirmo, decola sem parada? Afirmo. Maravilha. Vai alinhar e uma. Sim, ali mantém preparado, trip. Certo, 5 a liberar em ar e decolar. Vento 030 graus, confirmado. 4, a luz decola. 194, palmas, qual é a sua autonomia, por gentileza? Gente, vou até a luz para agora. Boa, 3597. Paulo Salvador na escuta do TAM, Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Golf solicitando autorização de reboque da posição Finger de número 7 para a posição Finger de número 6, pátio principal. Sim, mantenha a posição e aguarde. Sim, então aguarde. Paulo Salvador, está cargo 6570 para o táxi, com 3 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna na calma. 0 graus, com 4 nós, motorizado pista na 0. 8,6, altímetro 1,2. Ponto de espera, 52,6. E o lado está cargo 6570. O gol no 093 vai ser de passagem ao ápice a cargo, seguindo a retaguarda do mesmo, como o número 2 prossegue via pátio mundial, foi ponto de espera 386. O altímetro marca 1,2. Gol no 865 vai seguir a retaguarda do tráfego da companhia, contornando o pátio Índio Alfa e quando no ponto de espera como número 3, se chama Torre, 102, decimal meio, altímetro marca 1,2. Salvador, TP 5594. Decolou aos 49, chame 198, bom voo, TP. Obrigado, 198, 5594. Tempo de ainda vou ter que aguardar no ponto de espera. O gol no 093 pode manter a posição e liberar, por gentileza? Passaria 2229, ingresso via Juliette para o pátio 3. Vai começar via Juliette pelo pátio 3. Colega da Globo aí, um abraço. Muito obrigado. Bom dia, bom voo para vocês aí. Adson Salvador, bom dia, Adson Cargo 670, ponto 0210, pronto. Bom dia, Adson, a linha e mantém. Aí mantém 10, Passou 950, chamando 2 na decimal 9. 1-2, 1 decimal 9, igual 9, 649. O nome está recebendo com clareza 2. Da autorização de rebobe do pad 3 para o pad principal, posição 08. Mantenha a posição e aguarde. Nave da TAC solicitou push do 7 para o 6, qual foi a matrícula, por gentileza? Mas escuta, tá, mais que você ligou. Gente, Mike X-Ray Golf do 7, do 6 para o 5, tá, correção, do 7 para o 6 está autorizado, reporte ao TEC. Sim, será feito, grato. Fala Salvador, bom dia, boa noite, 649, livrou o TAC-Ray. Golo 649, bom dia, prossegue de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Taxi Alfa, mantém antes da Juliette, Golo 649. Alfa Charlie na escuta. Alfa Charlie na escuta. Está autorizado o início do rebote e aposte na saída do pátio 3. Alfa Charlie reportará para o 3. M570,8 M590,8 Está livre de decolagem, vento 0, 5, 0 graus, com medo de decolagem. Da Gol, ponto 0 no 0, pronto. Gente, boa noite, mantenha. Ok, levante. Meia-dois, final ILS, baixa trava. Ininteligível. 150 graus com 049, pouso autorizado, pista no zero, trip 5362. 5362, autorizado, pouso no zero. Na 093, decolou 55, chame 198, vou... 19, voa. Alô, Salvador, alto, já, solicito entrega, para o principal, até a posição 08. Mike, X-ray Golf, escuta. Mas escuta, Mike, X-ray Golf. Golf na sua posição. Finalizei o reboque, estou no finger de número 6. Muito obrigada pela informação. Alfa Yankee, Charlie, pode ingressar para o pátio principal para o finger 08. Alfa Yankee, Charlie, ingressa no pátio principal. Lima, tem pista no zero. Lima, tem nome zero, boa noite. Strip 5362, solo 57, chama no 2, 19. Amará solo, 5362. Paulo 3362, livrou no zero. Trip 5362, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 5362. Será o 9970, autoriza estacionamento pushback enquanto aguarda autorização, um momento. Federal 9970, pronto para cópia? Afirmativo, senhor. Federal 9970, autorizado Teresina, nível 340, decola da pista 10, saída Momo Flock. Rota Upazul 20, aciona 5161, frequência do controle 199.8. Teresina 340, decola da 10, efetuando a Momo Flock, superior 20, 5161, 3.1192.8 saída, respeito acionamento 9970. Federal 9970, após decolagem, curva esquerda. Após decolagem esquerda, Momo Flock 9970. Então, Salvador, bom dia, tá? 3.1.3, atualização Galeão, 5362. 5362, ingressa via Juliette para o pátio 3, posição é a mesa. Ok, autorizado, pátio 3, posição 612. Federal 9970 está condicionado. Assim que o TR da Trip parquear na posição 612 no pátio 3, autorizado push. Assim que o TR parquear, autorizado push. 9970. Vitor Charlie, até bom dia, prossiga. A apresenta notificações da sala S? Antena, me escuta e aguarda, não recebi. Às 10h30, confirma. Sete, recebo 20 minutos antes, aguardo, por gentileza. Salvador, está 3113. Prossiga. Atualização, 3-0, canhão. Prepara a DL da Bridge, minuto para cópia, tá? Vai dar. Gente, aguarda para a cópia, por gentileza. Da 3153, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10. Primeira curva após decolagem à direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 10, aciona 5154, frequência do controle 199.8. Autorizado 360 para o Galeão, vivo Upper Zulu 10, decolando 10, curva direita da El Leda, boa bridge após 154, transporte 198.8 na 3153. Confirmando a rota da 3153, após interceptar a Upper Zulu 10, SMAP, e conforme o plano de voo. Negativo, após a Upper Zulu 10, vai SMAP e segue direto para a 3153, está após posicionamento. Tô 3153, aguarde. Delta, frequência livre. Certo, 3153. 3153, eu tenho uma aeronave da Sideral que já iniciou o push, está aguardando, deve iniciar o táxi mais alguns minutos na saída do pátio 3, aguarda, por gentileza. Pode. Batango Vitor Charlie Hotel, confirme o pátio que se encontra em a pista que decola. Batango Vitor Charlie Hotel, solo. Federal 9970, com 4 horas, alternação 24 a bordo. Federal 9970, autorizado táxi via pátio principal Índia, no ponto de espera chame torre em 118.6, o QNH 10012. Pátio principal para 10186, iniciando táxi Federal 9970. Federal 9970, confirma a alternativa? É, a alternativa São Luís. Obrigada. Da 3153 na escuta? Negativo. Victor 3153 está condicionado após passagem do Boeing 733 à sua cauda. Está autorizado o pushback acionamento. Reporte para o táxi. Após passagem, Victor 3153. Não, 9977, está com a espera da 10. Torre Salvador, esperão 9970, ponto de espera da 10. Esperão 9970, autorizado a linhagem de decolar, pistão no 0, vento 050 graus, com 5 horas. Autorizada a linha de decolar, federal 9970. Informação em curso Lima, aguarde para a cópia. Fechou. Rio 5973, pronto para cópia? Pronto. Rio 5973, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10, saída Pucaru, rota Upper Whisky 58, aciona 5156, frequência do controle 199.8. Autorizado para Recife, no nível 370, decolando da 10. Subida Pucaracaju, Upper Whisky 58, Transponder 5156, controle 19.8 para Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Bota lá. Para o táxi da 3153, com 38 a bordo, 13h45, até na Campina. Sim, Sideral, decolou 08, bom voo. Também vai ser bom trabalho. 53, autorizado, tá? Para o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera chame torre em 118.6. Via Índia, 26, ponto de espera 3153. Salvador, Rio 5973, para pushback acionamento. Rio 5973, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre pushback acionamento, reportará para o táxi 5973. Salvador. Bom dia, São 353, ponto espera no zero, pronto. Miguel Tan 3153, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, 40 graus, 4 metros. Ele decola no zero, Tan 353. Mike Bravo uniforme. Informe o pátio e a pista que decola. Ciente, Mike Bravo uniforme. Aguarde cópia. Salvador, muito bom dia mais uma vez. Eu passaria do 2223. Está ciente da Mike para Vitória da Conquista. Passarei do 2263. Informação em curso, Mike. Aguarde para cópia. Afirmativo, 2223 na sua escuta. Táxi Rio 5973, está com os dois a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna Salvador. Rio 5973, autorizado táxi via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame torre 118.6. Pátio principal, Índia, ponto de espera 18.6, onde? Salvador, o gol 9063. Gol 9063, informação em curso, Mike, aguarde para a cópia. Aguardando para a cópia, 9063. Papatango, Vitor Charlie Hotel, Sol. Passa Alameda 2223, pronto para cópia? Pronto para cópia. Passarela 2223, autorizado Vitória da Conquista. Nível 180, decola da pista 10, saída Arbor, direto Vitória da Conquista. Aciona 5172, frequência do controle 199.8. Autorizado nível 180 para a Vitória da Conquista, decola da pista 10 com curva à direita no perfil da Arbor. E depois direto Vitória da Conquista, 5172 no transponder, o controle 119.8 vai chamar para o pushback acionamento, o 2223. Passarei do 2223, cotejamento correto, chamei para o push. E o 5973, veículo 18, chame 198, bom voo. 98, bom dia. Chegou aqui acionamento para a série 2223, 93, remontar. Estamos aqui na 4. Passaredo 2223, autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Apresentarão. Papatango, Mike Bravo Uniforme, pronto para cópia? Mike Bravo Uniforme, autorizado Paulo Afonso, nível 190, decola da pista 17, saída Momo, Coquibo, direto, Upper Whisky 1, aciona 5170, frequência do controle 199.8. somente em coordenação com o controle, comandante. Saída lotar até o nível 130. Correção, nível 090. Eu vou coordenar com o controle. Aguarde, por favor, no Mike Bravo Uniforme. Para o táxi, passarei 2223, estamos com 47 horas, 40 POB, 7 horas, aterrando Salvador. Passarei 2223, autorizado o táxi, via pátio principal Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Pátio Índia, 18, né? Obrigado, bom dia. Solo Gol 9063. Gol 9063, está pronto para cópia? Pronto, cópia 9063. Gol 9063, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 110, saída da El Leda Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 110, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Aciona 5176, frequência do controle 119.8. O Gol 9063, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola a pista 10, precisa da saída da El Leda, Leda Bridge. Então, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, então direto Trive. Aciona 5176, controle 1198. Gol 9063, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Vai parar para posicionamento. Barreiro, sala 0, menos 50 graus, 4 metros. A linha decola 2223. Meu Romeu Golf, informe o pátio que se encontra. Romeu Golf, aguarde para a cópia. Pega estacionamento, Gol 9063, do gate número 4. Gol 9063, autorizado o Chivec e acionamento, reporte pronto para o táxi. Vai entrar para o táxi, 9063. Romeu Golf, saída Momo. Mike Bravo Uniforme, prossiga. Bravo Mike Uniforme, permanece a autorização anterior, chame torre em 198.6 para o táxi. Acione, chame táxi, Mike Bravo Uniforme. Alô, Salvador, bom dia, azul 4234, 20 da mãe, autorização restrita de nível 3 para o zero. Azul 4234, aguarde para a cópia. Aguardando toda a sua pergunta. Azul 4234, saída Pucaru. Ok, Pucaru, me escuta então, Azul 4234. Salvador, 3284. Trip 5384, informação em curso. Mike, aguarde para a cópia. Torre Salvador, 2223, está fora do solo, vai chamar o controle em 119.8, correto? Correto, de curso 26, bom voo, por favor. 119.8, controle, correto? Sim, 19.8. Grato, bom dia, bom trabalho. Evidente. Táxi Gol 9063 com 190 a bordo, alterno Galeão com 3 horas e 45. Gol 9063, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre em 118.6. Índia Alfa, ponto de espera 218.6, Gol 9063. Gol no 649, informação em curso Mike, aguarde para a cópia. Está Mike, transmita saída de Nero no alto. Confirme gol no 649. Se possível, coordenar a saída de nave de Nero no alto. Torre Salvador, gol 9063, ponto espera, pista no zero pronto. Rego 9063, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, 130 graus, 4 metros. Autorizado a alinhar e decolar, 9063. Trip 5384, pronto para a cópia? Demotivo. Trip 5384, autorizado Maceió, nível 190, decola da pista 10, saída Pucaru, Golf 677, aciona 5177, frequência do controle 119.8. Autorizado Maceió 190, decola da 10, Pucaru, Golf 677, 5177, 198. Trip 5384, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Como é o meu Golf, aguarde. Romeu Romeu Golf, pronto para a cópia? Romeu Romeu Golf, autorizado até Lençóis, nível 220, decola da pista 107, saída Momo Cogbo DCT, aciona 5165, frequência do controle 199.8. Yeah. Oriente, Romeu, Romeu Golf, aguarde coordenação com o controle. Papatango, Victor Charlie Hotel, número 2 para a cópia, aguarde. Colado, gol 9063. Ficou as 31, chame 198, por favor. 98, boa. Corre Salvador, gol 9251, passando externa, vai sair pra lá. Papa Romeu. Romeu, Romeu Golf, autorizado decolagem da pista 35 para táxi, chame torre em 198 decimal 6. Vitor Charlie Hotel, autorizado Teixeira de Freitas, nível 100, decola da pista 17, saída Coral, rota Golf 677, aciona 5167, frequência do controle 119.8. Mas é que o Delta aguarde. Vitor Charlie Hotel, cotejamento correto para pushback. Não, para acionamento táxi. Correção, para acionamento táxi, chame torre em 198 decimal 6. Mas é que o Delta mantém a escuta, aguarde cópia. Azul 4234, pronto para cópia? 4234, na escuta, pronto para cópia. Azul 4234, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, saída Puca Aru, Upper Whisky 58, aciona 5402, frequência do controle 199.8. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10, Puca Aru, Upper Whisky 58, transponder 5402, controle 119.8, para azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Reporte para azul 4234. Caravaca.